Vivemos fudidos e deteriorados em condições remotas, com futuro destruído como o sistema gosta, injustamente importados na lei da miséria, cotidiano infernal, destruição eterna. Rap, uma rajada de raciocínio preto e expressivo. Tomou mais um, começo de aviso. Temos mil e um motivos pra fazermos besteira. Ferro na cintura, enquadrando um playboy a semana inteira. Vida fácil, padece o destino. Sou Jeff, o cúmplice do segundo crime. Menos um irmão, já era, menos um irmão. Já foi atrasado, pois atrasou nosso lar. Sistema impiedoso, intervalo escasso, um preto estourado por um tirambaço. Acostumado com fracasso, sem era nem beira. Se na quebrada o bicho pega, não é brincadeira. E mesmo assim, você deixa brecha, se envolve em treta. A mensagem é certa, negritude ativa alerta. Somos a consequência de uma causa significante, restituindo nosso orgulho que foi destruído antes. Lutando até o fim, de cabeça erguida, ideias engatilhadas, alva sua vida. A nossa vida é baseada em fatos realistas, e para você tudo não passa de mera besteira, mas um otário omitindo a verdade alheia. Mais um otário na área, mais um otário. Mais um otário na área, mais um otário. Otário assim, na área só que pode. Consequentemente, presente ignorado, passado esquecido, de séculos escravizados. Então, se liga nas ideias, eu não sou branco e muito menos costa quente. Sistema opressor, bate palma sorridente. Preto contra preto, na quebra é frequente. No fim da tragédia, vacilo de vagabundo entrando em atrito com o próprio grilo. Quem pode mais mandar mais, depende do vacila. Malandragem disputa o domínio da bocada. Maconha e cocaína, área escarrada. Os homens sentam o dedo, ninguém nas ruas. A vizinhança com medo, o sistema quer assim, irmão. Botando dentro de você uma revolta, te jogando no caminho que muitas vezes não tem volta. Um arco suicida, desnorteado, sabendo que seus dias estão contados. É matar ou morrer, seu oitão não sossega quando está carregado. Esteja onde estiver, tem que estar preparado. Esteja onde estiver, tem que estar preparado. Esteja onde estiver, tem que estar preparado.